confundiu amor. Essa é pra dançar assim, ó. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. O progresso um dia vem, mas no outro ele some. O desejo de consumo pode ser que te devore. Você é o que você come, é o que consome. O país produz mais, visando seu descontrole. Depois de um iPhone e um plasma gigante, vai se sentir melhor, se sentir mais importante. Tudo aos seus pés, compre e pague em 10. Cuidado no final, pode dar um reverse. Junta muitos bens, muito mais do que precisa. Se muito é dado, é cobrado em seguida. Guarde seu tesouro onde o ladrão não alcança. Onde a traça não corrói, dá sempre segurança. A loja quer vender, o comércio quer freguês. Então enche a sacola e compra logo de uma vez. Estoura o limite, aciona outra bomba. Passa o borrachudo ou então põe na conta. Põe na conta, põe na conta. Põe na conta, põe na conta. Faz muito bem, hey, pra mim, hey, comprar no shopping, hey, comprar no, hey, shopping, hey, comprar no, hey, shopping. Põe na conta, põe na conta. Põe na conta, põe na conta. Faz muito bem, hey, pra mim, hey, gastar meu din-din, hey, gastar meu din-din, hey, gastar, hey, meu din-din. Os meninão tão tudo aí, gastando o que não tem pra mostrar pro cê. Compra o tênis, compra a moto pro rolê. São 60 prestação, vai com calma aí. Eu quero esse e aquilo que eu vi na TV. Se o mano da escola tem, eu também quero ter. Ô mãe, compra pra mim que eu prometo ser o seu melhor. Meu filho, prometo. Mas eu só tenho você. Olha só, ó, oh. Chegue no Tidó, ó, oh. Perdeu o juízo e se for preciso faz algo maior, ó, oh. Pra ser o melhor, ó, oh. Pra ter o que quer, né? Bate pé, vai eterno, vai. Aí se ela não tem, tem quem é? Que não conhece alguém assim, assim. Esse gado em comprar, te gastar. Diz pra mim, comprar no shopping, shopping. Gastar o tim-tim, estourar o cartão. Até o fim. Põe na conta, põe na conta. Põe na conta, põe na conta. Faz muito bem, hey, pra mim, hey, comprar no shopping, hey, comprar no shopping, hey, lá no, hey, shopping, yeah. Põe na conta, põe na conta, põe na conta, põe na conta. Faz muito bem, hey, pra mim, gastar, hey, meu din-din, gastar, hey, meu din-din, hey, gastar, hey, meu din-din, hey, hey, gastar, hey, meu din-din. Hey. Fundão de samba, yo. Todo mundo a pampa, yo. No rasante, eletrizante, só os firmezão na banca. As mina, eu tô gastando mesmo, o que tem? Os mano, vindo do fundão, só pescoçando. O dinheiro é meu, ei. Ei. Eu faço o que quiser, neném. Deixa eu gastar que me faz bem. Calma aí, que calma, eu gasto mesmo com sapato, bolsa, cabelo, põe na conta, tá barato. Pra virar manchete, pra bombar na net, pra virar notícia e te jogar em confete. Olha os pivete com seus canivete. Mais desejo, mais assédio, até que o boi acerte. Quanto mais desejo, muito, muito mais bandido. Quero o que cê tem, o que cê quer não faz sentido. Pra muito deprimido, o shopping é mais que um médico. Toma um chá de loja e passa o cartão de crédito. Faz assim, põe na conta, põe na conta. Põe na conta, põe na conta. Faz muito bem, hey, pra mim, hey, comprar no, hey, shopping, hey, comprar no, hey, shopping, hey, lá no, hey, shopping. Yeah. Põe na conta, põe na conta, põe na conta, põe na conta. Faz muito bem, hey, pra mim, hey, gastar, hey, meu din-din, hey, gastar, hey, meu, hey, din-din, hey, gastar, hey, meu, hey, din-din. Vem mais assim, ó. Dinheiro, frac, frac, frac, frac, frac, que dinheiro, frac, frac, frac, que dinheiro. Gastar meu din-din.